bem-vindos! Esse é o DVD no máximo pra todo o Brasil! Segurem-se! Dia 11 de setembro de 2015. O show no máximo. Grava o seu primeiro DVD ao vivo em Bragança. Parceiros: vereador Zeca de Marapanim, Guerreiro, futuro vereador de Magalhães Barata, Bali Surf, Galeria BR e Mega, atrás do Shopping Caçanheira, Tiago da Triton, Açougue Fruteira Tubi Sound, Leandro Sena Design e 2E Comunicação Visual apresentam. DJ Domix! Vai começar a Bragança! É no máximo, brother. No máximo. DJ Tomix. DJ. DJ Tomix. Comandando o show no máximo. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Eu apresento a todos. No máximo, brother. No máximo, brother. DJ Contagiando multidões. Com show no máximo. Top DJ Tom Mix. É com você. Tá na hora! É com você. Tá na hora do espetáculo! Bora começar a gravação do DVD! Brasil! Então bora começar, bora botar a mãozinha lá em cima! Joga a mãozinha pra cima na palma da mão! Quem é de Bragança dá um grito! Bate na palma da mão, na palma da mão! Vai começar bonito no DVD! Bora! É desse jeitinho do... Vai de novo! Paixão. Quero ouvir, vai. Onde? Triste eu estou, longe de você. Quero ouvir a galera de Bragança cantar agora. Me faz reviver. Um, dois, três, vai. Com os cunhados. Aonde eu soube o que é o amor? O até de fogo fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá gostando. Bota a mãozinha pra cima na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Quem é que tá feliz nesse DVD? Quero ver. Põe a mãozinha pra cima e grita. Só no caqueado. Olha só uma perguntinha aqui. A galera do Paysandu veio hoje pra cá, veio. O Paysandu empatou hoje. Só quem é do Paysandu bate na palma. uma listra azul. Dá pra ser mais alto de novo. Uma listra branca, outra listra azul. E a galera do Remo botando a mãozinha pra cima na palma da mão. Palma da mão, Remo! Remo! Bota na pressão do Mixer! Bota na pressão, na pressão, na pressão, na pressão! O você dispara! Bota na pressão, Tomi! Já é! Bota na pressão, Tomi! Já é! Pra cima, pra cima, pra cima. Só quem é de Bragança bate bem forte na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Bate, bate, bate. Canta comigo. Que mais? Essa é a energia, Bragança. É mesmo, é? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Essa galera quer cantar, então vai mais uma. Um, dois, três, bora, bora, bora. Um dia você vai ligar. Pra cima. Canta, vai. Canta, vai. Que mais? Pra cima, pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Já é, obrigado, meu grande amigo Lambertini Júnior. O amigo Manuel também, me siga, os caras que organizam o Festival do Cutel agora pra Brasil. Pro Brasil, garoto. E abraçar também, meu grande amigo Tiaguinho da equipe E, tá na área sempre. Aí, Tiaguinho, como é que você tá, velho? É no máximo, brother. É no máximo, mano. Com a gente também, o amigo Felipe Nascimento. Ele, meu amigo Lucas, também tá aí. O homem é bom, velho. O homem é bom, velho. O homem é bom. DJ Lohan é sete. As cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete, mete. Vai latindo, vai. O show é no máximo, brother. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Bate bem forte na palma da mão. Palma da mão. Essa aqui tá bonito! É o DVD! O máximo! Deixa eu abraçar meu grande amigo Matheus Rei, do celular tá aí na área. Obrigado, meu irmão! O top DJ Ângelo Ribeiro! Aí, DJ, já é, meu irmão! Tá por aí com a gente também, meu amigo Roberto do Comércio. Valeu, Robertinho. DJ Alex Pop também tá aí na área. Esse DVD é pra você que curte o show no máximo, brother. É no máximo, brother. Inclusive, meu amigo Enaldinho tá aí na área. O Enaldinho do DVD. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado pela vinda nesse DVD muito importante pro show. Vai no máximo, mano! E a novinha? A novinha o rei das produções da Pérola do Caeté. Obrigado, meu grande amigo, tá aí na área. Valeu, Sávio. Ele também, o Ellison Carvalho. Esses caras são, velho. É no máximo, brother. Thiago da Triton também. Olha, meu amigo Thiago da Triton. É parceiro, meu irmão. Isso daí é parceiro, meu irmão. Também da equipe Catapulta, tá aí na área com a gente, valeu, meu irmão. O show é no máximo, brother. DJ Tom Mix. Anda 007. Rayane da Conce, tá aí com a gente. Obrigado, Rayane. Tamo show! No máximo. Valeu! Também deixa eu mandar um abraço aqui pro Thaleson Silva, o Chico da Nike da Inário, o Vitinho Costa também tá na área. Valeu, Vitinho! E a coragem deixa alguns dos dois se expressar. Temos algo em comum, comum pra dizer, Bob Lá. Deixa eu abraçar também meu grande amigo Matheus Reis do celular. O Gago do celular também tá aí na área. Valeu, Gago! DJ Irlan, tá aqui com a gente, valeu DJ! DJ! Deixa eu abraçar o Dudu Galinho, tá aí com a gente também! Pro garoto Juninho Show! Valisco, o pescado, toda a galera, o Piozinho da equipe Joga Bonito! Fala meu amigo Piozinho! Aí Binho, valeu meu garoto! Aqui com a gente, o mototáxi no máximo, brother. No máximo. Tá aqui com a gente, obrigado, meu garoto. Banda 007. Estamos ao vivo em Bragança. No máximo. Agora. Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem. Um dia você vai ligar, um dia vai. Vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Eduardo Espelata, aí com a gente. Um abraço pra você, garoto. Valeu, Diego Esplanada. Deu valor. Um dia. Quem tá por aí com a gente também, meu grande amigo Iguinho. Alô, meu amigo Iguinho Garcia. Minha vida agora de uma vez vai desaparecer. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra. Canta pra mim, vai! Vai, me deixa aqui sozinho. Olha o meu amigo Maurinho das Estrelas, tá aí na área, valeu garoto. Como ninguém te amou. Sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou... No máximo. É no máximo, brother. Trio das Aparelhagens. O amigo Iago também tá aí na área com a gente. Valeu, meu amigo Iago. Tá todo mundo aí na área, meu garoto. Seus olhos te entregavam. Eu vi. Olha quem tá por aí com a gente também. O nosso amigo Ricardo Mototáxi tá aí na área. Valeu, meu amigo Ricardo. Tamo junto. Marcelo Júnior da equipe Sem Miséria também tá aí na área. Era o Dinho do DVD. Toda a galera também aí do portal Bragantino.net. Alô, neném da geleira! Ele tá no DVD! No máximo! Pra cima, quem é de Bragança dá um grito. cima, bota pra cima, bota pra cima. Total, suporte total pra gente. Obrigado, meu amigo Mocinho. Tá tudo de boa aí, meu irmão, né? É no máximo, brother. É no máximo, brother. Agora bota a mão pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Oh! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Mas vai no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Que a gente muito, muito, muito. Agora a galera do Paysandu veio pra cá hoje pra Chácara M5. Galera do Papão, a galera do Paysandu dá o PP e no remo. Amores que matam. Agora a galera do Paysandu dá de novo. Agora a galera do remo, do remo, do remo, galera do remo, dá um PP do Paysandu. São amores, amores que matam. Só pra confirmar, galera do remo, mais uma vez, vai. São amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que dói, amores que matam. Que daí tô mixe. Agora, agora, agora, agora. Olha quem tá por aqui com a gente também, com toda a humildade. O amigo Thiaguinho e toda a nossa equipe é. Vamos ganhar o Playboy! Também o nosso grande amigo tá por aí com a gente, meu grande amigo. Piozinho da nossa joia bonito. Também o meu grande amigo Binho tá na. Ai, Binho! Você faz parte dessa história, meu irmão. quinta-feira. Eu quero saber quem é que vai emendar aí sexta, sábado, domingo, segunda. Chega a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vem forte na palma da mão. Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, hey! Prepara, prepara, prepara. Um, dois, três, dispara tudo! Diferente, diferente, diferente. Quem tá aí com a gente do Catapulta? Obrigado, meu garoto! Thiago da Triton! Tá aqui na área. No máximo. Anderson tá aí com a gente. JI Pneus e também. O Araldino do DVD. Obrigado. O amigo Rodrigo também, da RL Auto Adesivos, adesivando toda a cidade, meu garoto! Renatinho tá aí com a gente, valeu, meu garoto! Também! O amigo Breno Tubarão tá aí na... Ah, o Breno Tubarão, esse daí é parceiro pra caramba! Obrigado, meu amigo! Show é no máximo, brother. Um abraço bem pra doutora Isabel, tá aí com a gente. Obrigado, doutora. Valeu pelo carinho, valeu pela presença. O amor Brendinha também veio comigo, como sempre, né, Brendinha? O show é no máximo. O macaco da equipe logo abriu aí, macaco! Olha o meu amigo Renato do Gol, tá aí na área, acompanhando o meu parceirão Thiago da Triton. Quero sentir a pressão. Tem mulher solteira hoje aqui, tem? Se tiver mulher solteira, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão e dá um gritinho. E se tiver homem solteiro, bate bem forte na palma da mão. Agora eu quero sentir as mulheres. Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o quero que sentir, fazer. Quero sentir. É o fim, não dá mais, hoje o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Quero ouvir bem alto! Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. Muito frio, muito frio. Mais uma! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Você? Mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, já faz um tempo. Olha quem tá por aí com a gente, o Matheus, rei do celular. Obrigado, Matheus. Sei, mas eu ainda não. Quem souber, por favor, joga pra cima e canta comigo agora, vai. Eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Quem sabe canta? Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder. Equipe sexta do canal aqui, vem com a gente. Obrigado também, valeu. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Eu quero mais. Um pouco mais. Depois do amor. Você quer o quê, meu amor? Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo. O Marcelo Júnior da equipe sem miséria, daí na área. Valeu! Me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Obrigado também, meu grande amigo Alan, Mototaxi. DJ Murilo Mix tá na área. O Rosivaldo também. O show é no máximo, brother. Canta mais alto, vai. Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso na eu preciso de carinho e atenção. Aline Paradão, Belinha! Meu grande amigo ali no meio, tá aí com a gente também, bora botar pra cima, Domingos! Sabe o que ela quer? Quero ouvir. Pau, pau, pau, pau. O quê? Pau, pau, pau, pau. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Sabe o que ela quer? Olha o batidão, batidão, batidão. Sabe o que ela quer? Ela quer aí doidar, velho. Ela quer, ela quer. Obrigado também, tá por aí com a gente. Toda a equipe sem miséria tá aí com a gente, obrigado, valeu. E por sinal, trazer um pacote pra eles aí, pra nossa equipe sem miséria que tá tomando toda essa sem miséria hoje, sempre. É no máximo, brother. É no máximo, brother. Pra sair do DVD! Tu vai pra onde, mulher? Vamos lá no cartório passar. Obrigado, meu amigo DJ Deilo Digital, ele é a primeira dama. Tá aqui com a gente aí, Deilo. Valeu, meu garoto. Aí, DJ. Do dia de nós você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei e caí na real. Vacilei, fui bom. Obrigado também a todos os seguranças do evento. Valeu pela segurança mesmo. Também toda a galera tá aí trabalhando aqui, estavelmente, por esse evento. Valeu. O empresário Danzales, valeu, meu garoto. A galera gosta. Mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bora, Tiaguinho, bora, Tiaguinho, bora, Tiaguinho, da equipe botando pra cima, garoto! Vai no batidão, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. Tudo bem, mãe, com a gente? O Bilu Pitbu tá aqui na área. Obrigado, Bilu Pitbu, tá na área, garoto. Bora, Renato do gol! Deixa eu abraçar também com todo carinho toda a galera também da Cristal Ótica. Obrigado pelo carinho de todo mundo, toda a galera também do edopará.com, meu irmão. Valeu, meu amigo Will, tamo sempre, meu amigo, fechado. Meu amigo Breno Tubarão. E aí, Tubarão? Pelo amor de Deus, não vai pegar ninguém dessa vez, Breno. Pinto na nossa joia bonito, tá aqui na área, como sempre, jogando muito bonito, velho. Pra ele e toda a galera, como sempre. Obrigado, viu, meu irmão? Quem tá afim de enlouquecer hoje, dá um grito! Renatinho do meio da equipe, até aí na área, obrigado! Vem correndo, velho. Chama, chama, chama, chama. Agora. Obrigado, meu grande amigo Gilmar, também tá aí na área. O cara que tá mandando ver, filmando tudo na RBA Salinas. Obrigado, Gilmar. Menina também da equipe Catapulta tá aí na área. Meu grande amigo Rodrigo RL Alto Adesivo, sempre no apoio. Ele é a primeira dama, obrigado, meu irmão. É no máximo, brother. Breno Tubarão tá aí na área. O Aloysio também, Sérgio, toda a galera tá aí com a gente lá do Maranhão. Obrigado pelo carinho, tá todo mundo por aqui, meu garoto. Começou já o negócio, meu irmão. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Fica e borda com você. O amigo Serginho tá aí na área com a gente. Um abraço pra você, meu garoto. Tá só de boa, ele tá no máximo. O Anderson tá aí na área também, da JR Pneus. Obrigado, meu garoto. Tá todo mundo com a gente. No máximo. Não, não é que eu queira. Quem tá feliz pode cantar que eu quero ouvir agora, vai! Dói muito, meu irmão! Fumaça! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Oi, oi! Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Canta comigo agora. Um ritmo lentinho. Vem, que vem. Quero ouvir de novo, quero ouvir de novo. Beleza, tranquilão, mas eu quero saber se a torcida do Flamengo veio em peso pra cá. Quem é que torce pro Mengão? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem torce pro Mengão, bate na palma da mão, pro lado e pro outro, na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Mengo! Quero ver de novo! Mengo! E a galera do Corinthians tá aí no meio! Quem é do Timão, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai! E a galera do São Paulo aí no meio, cadê? Tava no fluxo, avisei a novinha no grão. Avisei a novinha no grão. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. No máximo. Ela quer. Tu bem com a gente, meu amigo Felipe. Um abraço pra você, meu garoto. Agora. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer. Quero saber se tem alguém solteiro aqui no meio. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro aí, meu irmão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora, bora, bora, sacudindo tudo, meu garoto. Libera tu! Eu só quero é ser feliz e poder me orgulhar. Matheus, o rei do celular, tá aqui na área. Valeu, Matheus. Tem mais uma, tem mais uma. Agora, agora. Não manda 10 que 10. Quando eu mandar você aqui, cabe. Vem, periquita. Vem, periquita. Vem, vem. You've done stand still, falling away from me. When it takes so long, what do you want to be? Now I'm holding on. Myself was never enough for me. Gotta be so strong. There's a só quem tá solteiro, levanta a mão que eu quero ver. Show you what it feels like. Now I'm on the outside. Oh, we... Um, dois, três, olha no telão! A gente vai botando aí as imagens ao vivo da festa no telão. No máximo. Agradecer o carinho de todas as pessoas que estão por aqui com a gente, fazendo parte desse DVD, que é muito importante. Todo DVD no máximo, brother! Bora aqui, bora! Tô, tô, tô, tô, tô, tô. Já é, velho? Ai, ai, ai, ai. É no máximo. Gonçalves! Para, meu garoto! Um abraço bem toda a galera aí, logo mais balada VIP, Lions Clube, claro, no Lions Clube, o melhor, realização aí total aí do portal Bragantino.net. O grande amigo Luiz, tá todo mundo, obrigado, gente. Meu amigo Renato do Gol também tá aí na área, obrigado, garoto. Lucas Nascimento, Felipe Nascimento também tá aí na área. Valeu, Rayane da Conte. Traz a nossa tarde, escuta o meu som. Pra quê, velho? Pra comemorar, nós vamos fazer chover, Xandão, Xandão. Hoje à noite é nota, nós tá tirando onda. Avisa as mulheres que é tudo na nota. Traz a nossa tarde, escuta o meu som. Pra comemorar, nós vamos fazer chover, Xandão. Também um abraço pra toda a galera, tá de parabéns. Toda a galera que faz parte aí do grupo da Vila do Furuco Tela. Obrigado pelo carinho e a final aí. Tá todo mundo, meu grande amigo Sávio, tá à frente. Tá toda a galera, obrigado de coração, obrigado mesmo. Grande amigo Neilo Digital tá aí na área. Obrigado, meu amigo Thiaguinho. Thiaguinho é da equipe A. Fala se você é da equipe do A ou não, meu irmão. Obrigado também, meu grande amigo Pinho. Nossa, joga bonito, tá aí na área. Obrigado, garoto. Hoje tem DJ Tom Mix lá em Pixuna do Pará. No domingo durante o dia vai ser no Balneário do quilômetro 9 lá no Aquará. E à noite na festa do WhatsApp lá no Distrito e mais, Juninho, Davis, o Irandinho do Pop Live. Vai também o DJ Fábio do Jackson. Mais DJ Juninho Light, Magrão, Mariano, DJ Jefferson, toda a galera vai estar por lá, meu irmão. Se tiver alguma mulher solteira, bota a mãozinha pra cima. Se tiver alguma mulher solteira aí. Se tiver mulher solteira, pode dançar agora sim pro papai, meu irmão. Vamos lá. O DJ manda. Desce ou desce. Concentra na batida. O macaco da equipe logo abriu. Valeu, macaco! Mas quando o DJ manda, menina, você. Esse DVD é pra todo o Brasil! Brasil! Por que não na banca do Heraldinho? Agora. Você desce, você desce, você desce, vai. Você desce, você desce. Agora. Vai se concentrar assim, vai descendo pra mim. Foi rebolando de um jeito que eu nunca vi. Só quem já tá chapado de uísque, levanta a mão. Rebolando de um jeito. E quem tá chapado de cerveja aí no meio. Obrigado, Júnior Leite, também o Sandro Leite, do portal Bragantino.com. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Louco na Bragança! Cheio de dinheiro, vamos. DJ! Alô, DJ Tomix! Detona, sacode! Vai no máximo, mano! Cheio de dinheiro, vamos beber! Bota pra cima, bora fazer uma boate! Tá todo mundo, obrigado, meninas. Minhas amigas particulares aqui de Bragança, obrigado, valeu. É no máximo. Bota a mãozinha pra cima, quem vai chegar de manhã em casa. And that's mãozinha pra cima e joga pro lado e pro outro, assim, pro lado e pro outro, vai. Um abraço também pro Alan, NTX tá aí na área, DJ Murilo Mix e ele mais o Rosivaldo, Rosinaldo, aliás. Obrigado, valeu pelo carinho, tá todo mundo aqui com a gente. Breno Tubarão, Enaldino do DVD, o Tiaguinho também da equipe A tá aí na área, meu irmão. No máximo. O Chico da Nike, ele mais um Vitinho Costa, tá aqui na área, meu garoto. O amigo Anderson também da JR Pneus, vem com a gente, obrigado, meu irmão, tá aqui na área, valeu mesmo. Aí, meu amigo Naum Salles, é no máximo, brother. Alô, DJ Tomix. Detona, sacode, vai no máximo, mano! Bora balançar tudo! Bota a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Bora fazer bonito! You could see it from afar, we were riding that wave. O Antinho da Itália tá aí com a gente. Valeu também de Bragança, obrigado meu garoto, tá aí. Tá só de boa, meu irmão. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light. Fala meu amigo Binho botando pra cima, meu galão! DJ Tom Mix apresenta o show no máximo. Tudo bem, tá aí, meu amigo Tiaguinho, a primeira dama tá sempre ao lado, né, meu garoto? Tá no máximo. DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Pá! Agora. Agora. Agora. Pra começar esse DVD. Aliás, já tá na metade já, mas eu quero começar esse ritmo aqui bacana. Botando a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Vai na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Só quem tá solteiro dá um grito. No máximo, brother. No máximo, brother. Bora curtir o DVD do Tom Mix. DJ Tom Mix. Um abraço, meu Alan. Mototáxi daí na área. Obrigado, meu garoto. Ela pensou que agora vai tocar. Vai fazer você dançar. Olha quem tá pra ir com a gente também, toda a equipe. Sexta do karaokê. Tá aqui na área, tá no máximo. É no máximo. Fim de semana, rapaz, vai começar. Me castanhar a noite, eu não vou parar. Obrigado também, o Marcelo, Júlio da equipe Sem Miséria. Um abraço pra todo mundo, obrigado. Você tá como, velho? No máximo. E a moçada aqui no meio do salão, mudando a som, show de iluminação. Presente. DJ Tom Mix. Todo mundo vai dançar, a galera sente bom, que cocô barato. No ritmo da dança, todo mundo vai dançar. A galera da Tabajara aqui já. Quem foi que chegou, meu irmão? Mas chegou o Anselmo Criador, Luciano da Arte, Tatu e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho, Samara, Flávio e William, vem devagarinho. Deixa de papo furado e manda mais uma, Tom, vai. Esse tempo, pai d'água, o tempo do Tecnobrega, meu garoto. Também tá aí com a gente, garoto Juninho Show. Fiozinho da equipe Joga Bonito, obrigado também. Aí, Tom Mix, bota no máximo. Solta o eletro na galera. Fortuna, Rogério da Curtição, né, meu brother? Eu prestei com todo carinho também o Matheus, rei do celular, o Roberto do Comércio. Valeu pelo carinho, valeu pela presença, gente! E o Tom? melhores bolas pra galera dançar. Ele fez um ninho pra comandar. O H de fogo é só pro vilão. O macaco também da equipe Longo Abreu, ao lado do Thiaguinho da equipe A. Obrigado, meu irmão. Novidade tá no ar, junto com a banda 40 graus. O H de fogo é só pro vilão. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Porque ela não te quer? A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer. Só porque eu vim da roça, novinha não me quer. Só porque eu vim da roça, posso piro nela que ela gosta. Roça, posso piro nela que ela gosta. Roça, posso piro nela que ela gosta. Roça, posso piro. É no máximo. Mas a novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Obrigado, amigo Lambertini. Obrigado, mano. É bem cinco. Só porque eu vim da roça. Novinha não me quer. Só porque tu veio da roça. Roça, roça, roça na minha mãe. Barriganews.com. Roça, posso vir nela que ela gosta. Roça. Obrigado, meu amigo DJ Sávio. Tá aí na área. Obrigado, Sávio. Roça. A novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Novinha não me quer. Só porque eu vim da roça. Novinha não me quer. Que deu pra fazer? Roça. Nossa, nossa, filho da que ela gosta. Você vai no comissão da cabeça. E no comissão. E aí, meninas, gostosas? É ao vivo pra todo o Brasil. Brasil. Tava no fluxo, avistei a novinha minha. Tava no fluxo, avistei a novinha minha. É mesmo, é? Tava no fluxo. Avistei a novinha mil grau. Tava no fluxo. Avistei a novinha mil grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Ela quer rabo. Pau, ela quer pau. Pau, ela quer pau. DJ Tom Mix apresenta o show no máximo. Tava no fluxo. Avistei a novinha mil grau. Sabe o que ela quer, brother? O quê? Vá no fluxo, avistei a novinha mil graus. Vá no fluxo, avistei a novinha mil graus. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, pau. Lucas Braga, JRC. Sucesso, Simone, Simone, escola. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz? Lucas Braga, JRC. Sucesso, Simone, Simone, as coleguinhas. Chora não, bebê. Segura o choro. Só bota a mãozinha pro lado e pro outro e canta. Pode ficar aqui, sou eu que vou partir. O que a gente construiu, não é preciso dividir. Meu parceiro Marcinho também. Fizemos valeu, Marcinho, ele tá aí. Toda a equipe surdão, meu irmão. Amor, batendo pesado, meu brother. É igual, velho. Em relação a nós dois, depois decidimos o final. Espero que seja um final feliz. Galope, meu garoto! Senhor, eu de você não quero nada. Obrigado também, meu grande amigo Yuyu. É do Pará.com pro Brasil. Sim, sim. Mas a criança eu só vou levar. Eu obrigado também, com todo carinho. Toda a galera da 2Z Comunicação Visual. Cara que arrebenta, meu grande amigo Edson Edan Silva também. Obrigado, meu garoto. O Alafiel e a mocinha também. Lá de Mato Grosso. O Filemo também tá na área, garoto. E aguarde nesse DVD que a gente vai lançar aqui em Bragança. Participação de vários DJs. No Mickey Off, aguarde! Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Dia 24 tá chegando o aniversário do Surdão. E já confirmado o DJ Tom Mix. E a DJ Larissa Prime, o DJ Cleitinho também vai estar na área. E o Ângelo Ribeiro, top DJ Tom Mix. Eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa. Bora curtindo! Só no forrozinho Pai d'Égua. Hoje na gravação do DVD do Tom Mix. Olha como tá bonito a chaca no M5. Que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. A cena tá embaixo, ela ficou pirada com o meu paredão. O Gilmar na parada, ele curtiu o avião. Se eu desligar o som, ela faz cara de show. Se eu ligar o som, ela vem dançar em noite. Acho que a Patricinha odeia. Vamos de Iago, como é que é Iago? Eu curti meu som. É de que... arte, meu garoto. Olha que meu som é. É no máximo. Vamos lá, Tom Mix. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha, a cena tá embaixo. Ela ficou pirada com o meu pai. Ela curtiu o Tom. DJ Tom Mix. A Brenda? Vamos, Brendinha, tá aqui comigo. Obrigado, Brendinha. Só quer curtir meu som. Tiaguinho. Meu som é pá, pá, pá. Meu som é pá, pá, esse. Meu som é pá. Vai, vai, vai. Olha o Charles do Badalona, tá aí na área. Obrigado, Charles. Ai, meu bolsinho. Obrigado, meu garoto. Você ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o Thiago da Triton! Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia. Quero ouvir! Palmas pra quem? Você não é. Agora se está aí de camarote. Curtindo na balada, soltando um virote. E você de bandeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote. Você? DJ Irlan, opa, aqui no seu tempinho, veio pra cá comigo, obrigado meu amigo, tá sempre no máximo. DJ Vitor também, DJ Rodrigo Monteiro, tá por aí também com a gente, obrigado meu amigo Marcelo Júnior da equipe Sem Miséria, obrigado Marcelo. Fez que fez bem, me pede pra voltar, para você não merece 1% do amor que eu te dei. E tá no uísque aí, Tiaguinho, vamos lá! Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia. Tiaguinho, ele gosta de mídia, meu irmão. Bate na pomada, não, palma pra mão. O amigo Pinho tá aí na. Pra ficar marcado nesse DVD! Estive tão feliz. Obrigado também o Juquinha do Atacadão das Frutas. Obrigado, garoto. Eu me senti assim todas as noites. Bora, Breno Tubarão. Querendo ter você junto a mim. Bruno Galáctico também tá aí com a gente. Mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai. Valeu, Marçalha. Eu penso em você agora. Quando a chuva toca em mim, quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim. R$50 pra ele aí. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. E quando? Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu. Que vai divulgar o DVD no máximo no estado do Pará. É no máximo, brother. De você. Nossa história de amor até parece novela. É. Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto só me faz lembrar você. Alô, Thiaguinho da equipe Alma, lá vem o Tubarão! Vejo meu quarto escuro. Heraldinho do DVD pra todo o Brasil, Brasil! Obrigado também o Matheus, rei do celular, o Roberto do Comércio, ele e o Iago! Valeu, Gago! Eu jamais vou esquecer. Ah, o Gago tá aí! Valeu, Gago! Valeu, Marquinhos, bola pra cima, garoto! Você é a razão do meu viver. Meu meu parceiro Ângelo! Porque se paixão a primeira vista, tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço minhas loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero. Como eu vou esquecer de você, meu amigo? Eu quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar. E eu te amo e não tô nem aí. Olha no telão, Bruno Tubarão! Você não, mas que linda declaração de amor. Que eu faço pra galera de Bragança ao vivo! Obrigado, obrigado. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva. Brasil! Bora, Liberdade! Brasil. Já é. Deixa eu abraçar também o Edinho. Cajueiro e pescados, é isso aí. Obrigado, Edinho. Valeu mesmo. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Nossa, a galera te pede pras pessoas aí terem calma, porque o rapaz tá fazendo o trabalho dele com as câmeras aí e não pode molhar com a cerveja, ou seja, tranquilo? Bora lá! É o meu grande amigo Gil, mata aí na área! Bora, meu amigo Thiago da Triton, bora botar pra cima, meu garoto! Tupi! Alô, meu amigo Naldinho, pressão de Marituba, sangue fronteira, Tupi Saúde! Esse é parceiro, tá na parceria, garoto! Machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Anderson da JR Pneus, tá juntinho com o Grandinho do DVD, obrigado meu grande amigo Iago também, a Maria de Artes, obrigado meu garoto. É mais uma marca, é mais. Popurri, popurri, popurri, popurri, popurri. Égua velho, que DJ é esse, meu brother? Aí, DJ Tomix, bota pressão, meu compadre! Já é, meu irmão! DJ Tomix apresenta o show no máximo! Obrigado, meu amigo Marcelo, também tá aí na área com a gente! Obrigado, Marcelo! Obrigado, tá no DVD! O show é no máximo! É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama, você jura que me ama. O nosso amigo Renato do Gol também tá aí na área. Obrigado, Renato do Gol! Tá com meu amigo Thiago, meu grande amigo Marcinho também do Surdão. Tá chegando dia 24, aniversário do Surdão. Quem vai ganhar um presente são vocês, viu? Eu me acostumei. Fotógrafo! É pelo dia, é pelo dia, é pelo dia, é pelo dia! Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você, pro meu coração. Dia 24 de outubro, aniversário do Surdão, tem DJ Tomix na lista Prime. Também vai ter o DJ, claro, ele, meu grande amigo Top, vai estar presente. Vai estar no máximo, garoto! O amigo Matheus também, rei do celular, o Matheus, o Roberto do Comércio, alô, Gago. Me diga por que não pensa mais em mim. Eu só quero ver a galera cantar agora, meu irmão. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. É um DJ no máximo. Você DJ Tom Mix. Quem sou? Altas mixagens e agitação ao vivo. Por quê? Fala, Bruto! Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Fala, Luan! Um abraço pra você, meu garoto, tá aí na área! Me completava. Um pacote aí pra galera aqui na frente. Toda a equipe sem miséria, um pacote pra eles aqui na frente, por favor, produção. E não puxou em nosso amor. Hoje eu vou te provar. Escute essas palavras. Agora. DJ Tom Mix, as marcantes que foram seus. Não deu, você me enganou. DJ Tom Mix. Se você. Você só me fez sofrer. Por quê? Você me feriu mais. O amigo Nandinho tá aí, não. Obrigado, Nando. Eita, sempre no Máximo, brother. O show é no Máximo, brother. Tu jura? E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Bora, Marcelinho! Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer. Tu jura? Eu te juro, não deu. Alô, meu amigo Gilmar! Ele me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te veio o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Ele já quer tocar, velho. Você me feriu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero agradecer imensamente toda a galera de Bragança. A galera que faz e acontece nessa festa maravilhosa, que é a segunda edição do Fest Furukutewa. É sucesso, garoto, tá no DVD! Show é no... Bora no Máximo! Você me enganou, me deixou triste. Tu jura mesmo? Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. E? Você me feriu. Mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no Máximo, brother.